no solo às 4h30. Estão informando, na final da 28 está com chuva forte? Afirmativo, chuva forte de 700 pés até 300 pés, mais ou menos, nessa questão. Excelente, grato pela informação, porque daqui da torre a gente não tem essa visão muito privilegiada aqui na final da 28. E assim, a 50, 100 pés está com 9 a 11 nós de calda, tá? Excelente, muito grato pela informação, objeto 6727, chamo o solo agora no 21 decimal 9, boa noite. 219. Oi, Tiro Delta, próximo de táxi, tá aí, mantendo posição na Lima. Tiro Delta 7, prossiga táxi via Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Solo, muito boa noite, Web 6727. Boa noite, Web 6727, táxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, reportado para ingresso no 1. Delta autorizado de cruzamento no 735 até o pátio 5, boa noite. Solo, abre mesmo. 6727, ingresso a Juliette, gate 04. Juliette pro 4, grato. Sou Salvador, tá 3858, ponto esquerda da 28. Mantenha a posição aguardando. Mantenha 3858. Adel 50 na escuta, torre. Afirmativo, companheiro. Informe tensões. Oi, é. Pouso final. Toca remetido, cardeal 50. Pouso final, companheiro. Centro cardeal 50. Então, prossegue pouso final. Vento no momento 1,60 graus com 1,5 nós. O ajuste é 1,0, 1,4, pista molhada e atente a vento forte de cauda. 5-0. Prossiga. Gente, da informação ativa, solicito autorização de tráfego Recife 330. Aguarde a cópia, 3152. Aguardando, poderia por gentileza adiantar a saída? Aguarde. Aguardando. Estou de informar a final da 28, o vento e as condições para pouso. E foi reportado o vento de cauda. noite, grato pela informação, Cardeal 50. Fusquinha está livrando no pátio militar, boa noite. Torre o gol, 604, sinal da 28, baixou aí, tá bom. Gente, o gol 1604 tem pouso autorizado, pista 28. O vento no momento 1970 graus com 08 nós. O ajuste 1004, pista molhada, foi reportado as aeronaves à frente, forte vento de cauda. Ok, ficar atento, obrigado. Se tiver que arremeter, arremete conforme a carta. Afirmativo. Na 3152, na escuta? Sempre, senhorita. Na 3152, só confirme a hora do plano. 0005 Zulu. Ciente, aguarde a cópia. Estamos ainda decidindo aqui qual vai ser a pista de uso no 028, aguardando a saída. Tá, afirmativo. Oi, Salvador, Papatangosco, Hotel Kilo. Papatangosco, Hotel Kilo, continua a aproximação, reporte final de 4 milhas, aguardando pista livre. Operacional de 4 milhas, Oscar, Hotel Kilo. Gol no 604, no solo ao 53, libera a esquerda, chama o solo 121 decimal 9, boa noite, confirme, informe situações na final da 28, por gentileza. Na curta final ele cai para 6 de cauda com 12 da esquerda e a chuva de moderada para forte na curta final, tá ok? É, antes não dá para perceber porque não tem chuva, na curta final tem a chuva de forte ou moderada. Gente, grato pela informação, gol no 604, ao livrão 219, boa noite. 19, boa noite, até a volta. Salvador Tower, boa noite, Europa 083, salve Santa Localize, Runway 28. Europa 083, and continue approach, and stand by, runway vacate. Continue approach, Europa 083. Essa via India Gate 02. India pro 2, voo na 604. Gente, Tango, Oscar Golf Kilo. Correção Oscar, Hotel Kilo, autorizado pouso, pista 28. O vento, no momento, vento calmo, ajuste 1004, forma pista molhada. Fica atento, foi reportado à frente, vento de cauda. Oscar, Hotel Kilo, livre pouso, pista 28. Tango Oscar, Hotel Kilo no solo ao 58, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo no 21 decimal 9, boa noite. 219, Oscar, Hotel Kilo. Solo, Salvador, Papa Tango Oscar, Hotel Kilo. Oscar, Hotel Kilo, confirme estacionamento. Andar de aerostar. Oscar Hotel Kilo, está autorizado ingresso na Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Certo, já prossegui então via pátio 3. Oscar Hotel Kilo, reporta para ingresso no pátio 1. Europa 083, clear to land runway 28, and wind 230 degrees, 03 knots, and altimeter set 1014, and runway is wet. Clear to land on runway 28, 1014, thank you for the information, Europa 083. Após a passagem do tráfego na final 3858, pode alinhar e manter? O TAP 3858, após pouso da aeronave, está autorizado a alinhar e manter, ficha 28. Alinha e mantém 28, 3858. Com 3152, prossiga. Poderia confirmar se a pista em uso agora é 10? Estamos ainda decidindo a pista em uso. Aguarde, com 3152. Certo. Hotel Kilo, ingressa pátio 1, chame na Lima Torre, no 8, decimal 3. Vai chamar na Lima Torre, 283, Oscar Hotel Kilo. That you are taxiing at your left and contact ground 121 this morning, yeah? Later on 121.9, Europa 083. Obrigado. Good evening, this is Europa 083. Europa 083, approve a taxi via Alpha Juliet to gate 9. Alpha Juliet 9, Europa 083. Salvador 3305, passando o ciclo de aproximação final, baixar travada. Confirmo para 3858. Autorizado decolagem, pista 28, TAN 3858, vento 210 graus com 03 nós. Livre decolagem 28, TAN 3858. TAN 3305, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informo, ajuste ao 10 no 4. Vento no momento 190 graus com 03 nós. Aguardando pista livre, tá 3305. Oscar Hotel Kilo na Lima. Oscar Hotel Kilo, táxi via Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Chamar na Quebec para o cruzamento da 17, Oscar Hotel Kilo. 3305, pouso autorizado, pista 28. O vento 210 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 4, informe pista molhada. Autorizado pouso, pista 28, 3305. 3858, decolar 202, controle agora em 119, decimal 35. Bom voo, boa noite. Obrigado, boa noite. 3858. cruzamento da 1735, posso contar aquilo? Tá livre cruzamento, boa noite, Kilo. Kilo. Eu sei que o seu solo foi o 04, agora chame o solo 1219 para o táxi, ok? 219. Fala, Salvador, eu tenho 3152 agora pronto para pushback e acionamento. Posição número 7, pronto para a cópia, se tiver. Fala, TAN 3305 livrou. TAN 3305, táxi via Kilo, pátio 3, reposte para ingressão pátio 1. Aqui no pátio 3, vai reportar para o pátio 1, andando 3305. 3152, copia. Copia. 3152, autorizado Recife, 330 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5540 e o controle 119.35. Autorizado Recife 330, via Upper Whisky 58, decolada pistão no 10 com curva esquerda, pro Caracaju, transponder 5540, controle Salvador em 119.35, TAN 3152, pronto para puxa acionamento, posição 7. Autorizado chame táxi, TAN 3152. TAN 3152. TAN 3305, ingressa pátio 1 no gate 06. Para o 06, TAN 3305. Roberto do Salvador. Salvador, muito boa noite, WebMeia 7. Para com fim, gente da Índia. Até sexta. Confirme meu nível, WebMeia 727. 340. Guarde. Aguardando, teria pista, se precisa. Negativo. Solo TAM 3605. 3305, possível. É, só pra informar, a gente recebeu vento de 5 nós de cauda no pouso da 28. Ok, gente, já estamos mudando aqui a operação pra 10, ok? Tá bom, obrigado. O Webjet 6727 na escuta, pra conta? Copia. 6727 da Webjet, autorizado para confins, no nível 340, aerovia Upper Whisky 58. Decola lá 10, com curva à direita, saída gole, transição Gonza. O transponder é o 5527, o controle opera em 1-1-9, decimal 35, cortejo. Afirmativo, 340 para Confins, Aperuísca 58, 10, curva direita. Gole Gonza é a saída, 5527, o transponder 1935, com controle web 6727. Correto, 6727, chame a torre 183 para o puxa acionamento. 183, puxa acionamento. Salva, Salvador, TAM 3152, pronto para táxi. Informa que está com 81 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa Natal. Natal, 81 a bordo e 3 horas de autonomia. 3152 está livre o táxi via Juliette, Alfa e Bravo, a ponto de espera da 10, ajustado 1014, chame a torre 183, pronto para a decolagem. Afirmativo, está autorizado Juliette, Alfa e Bravo, até o ponto de espera da 10, ajuste 1014, chame a torre 183, TAM 3152, uma boa. Salvador, boa noite, é o TAM 3152, próximo ponto de espera, já está pronto. TAM 3152, está livre a linha de decolada, pista 10, o vento é de 200 graus com 3 nós. Está autorizada a linha de decolada, pista 10, TAM 3152. condições? É, o voo 190-04, tem informação alfa 370 para Fortaleza. Ah, ok, tá pronto para corpo 370 ou no 604? Para corpo, vamos. Então, no 604, autorizado Fortaleza, nível 370, pela Opus 119. Decola a 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, transponderão 5545, o controle em 119, decimal 35, proteja. Autorizado para Fortaleza, nível 370, autorizou 119, decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Frote. No 604, correto, para o puxo acionamento, chame a torre 183, a informação é a Bravo. A informação é a Bravo, está na 10, isso agora é a pista 10, afirmativo. Ok, está autorizado, base pela direita da 17, cancelado agora os